0 de Salvador. Queda 030, limite a 110 Salvador 400. One zero one three. One zero one three. Thank you. Okay, 1317, radar vector to intercept the localizer course, turn right heading 230. Roger, heading 230 to intercept the localizer, Big A, 1317. Está 3178, desce ao 050, a chegada Cari. O ajuste é no 0, no 3. 050, a chegada Cari, 3178, 14 milha, posição Jonas. Copiado. WestJet 6747, posto de funcionamento, portão 4. Portão 4 autorizado, Zé, que chame para o táxi. Azul 4006, curva à esquerda, proa 320 para interceptar o localizador. 320, portão estabilizado, 4006. 06, 2000, PES, 613. 2000, 613, 4006. T-05, solo aos 32, livre primeira direita, pode prosseguir o táxi via, se livrar via Charlie, pode prosseguir via Juliette até o portão 06. Juliette, 06, 3304. Big A, 1317, establish localizer runway 28. Okay, 1317, complete approach and call tower 118.3. To complete approach, tower 118.3. Big A, 1317, good night. Good evening, Big A, 1317, on the ILS runway 28, runway in sight. Big A, 1317, traffic in sight, clear to land runway 28, wind 210 degrees, 14 knots. Steam setting 1013. 1013, copy the wind and clear to land runway 28, Big A, 1317. Gol no 104, pronto, despega 28, visual contrário na curta. com duas aeronaves na aproximação, sequenciamento, ok? Mantém a posição. Mantém a posição, mas é o 604 informa após o DC-10, tem mais um azul na curtíssima, ok? Está próximo para o posto também, é o número 2. Após o azul, mantendo a minha escuta e autorizar o seu ingresso na pista. É, só para a escuta aguardando, vou no 604. Beleza, ao final da 28, completamente visual, 4006. 4006, complete, aproximação, chame torre 18, decimal 3. 23, obrigado, boa noite, 4006. Boa. 18, escuta com fim, destaque autorizado, via primeira direita, após prossiga via alfa até o ponto de esperada 28, web 6747. Primeira direita, alfa, depois 27, obrigado. Torre Salvador, boa noite, é o 4006 da Azul, estabilizado ILS 28. Na aproximação, aguardo pista livre, o Azul 4006, ajuste 10 no 3. Aguardo pista livre, 4006. Torre Salvador, tá 3662, mantém a posição, tá 3662. Mantém a posição, mantém a posição, irá passar na retaguarda. E aguarda, pra... Airbnb 317, on the ground at 37. Approved taxi via Charlie, after Juliet, Charlie Juliet, and until gate in the expect, okay, expect before Juliet. Roger, Airbnb 1317, we'll exit runway 28 via Charlie, then Juliet, and Big and the rest. Charlie gate, Abigail 1217, ok? At Alpha, correct, Charlie, and before Juliet. Azul 4006, tem pouso autorizado 28, vento de 210 graus, 10 mais. 4006, só confirmando, pista está operando em toda a extensão, né? Afirmo. Big A 1317 confirm after Charlie to join Juliet. Kilo taxi Juliet after April 3, okay, where Big A 1317. Okay, Charlie, Juliet to April 3, Big A 1317. Dois, porta 8 autorizado, pushback e acionamento, sem taxa. Autorizado, 3662. Onda 604, está autorizado a linha e mantém a 28. A linha mantém na 28, Golo 604. 4006, no solo lote 40. Pode prosseguir o táxi via Charlie India Portão 02. Charlie India Portão 02, azul 4006. Pede a porta do localizador 317 da Bela. No 604, autorizado a decolar 28, vento 220 graus, 08 nós. Eu decolar em cima 28, colão 204. Torre Hilton 3305, como é que seja previsto? Esse, é Salvador, Recife. T04 decolar 242, controle agora 198, teu bom voo. 198, obrigado, boa noite. Boa noite, gol 1604, cruzando 1200. Boa noite, gol 1604, suba ao nível 3, corrigindo 410, na saída Momo, vigilância. Momo 410, gol 1604. Controle Salvador, boa noite do Gol 1076. Cruza o 210 para 1950. Boa noite, Gol 1076. Desça para o 050, chegada CARI 10113 do ajuste. Chegada CARI para 050 com 1013 do Gol 1076. Ele levou 2747. Torre 3662 para o táxi, a bordo 114, Fortaleza 0245. Autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera 28, reporte ponto de espera. Juliette Alfa, reporte ponto de espera 223662. 747, decolado agora às 4h30, controle 119.8, tem um bom voo. 198-6747, boa. Controle Salvador, web 6747. É 747, vigilância, sobe o 340, saída Gole. Gole 340, 6747. Bora 604, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. Recife 12685, alterna 12545, Bora 604. Estabilizou 3178 ATAM, reportaria distante. 3178, complete aproximação, torre 18, decimal 3. 18-3, então, boa noite. Torre Salvador 3178 ATAM, estabilizado no ILS, baixada travada, portaria avistado. Já foi avistado, TAM 3178, livre pouso, pista 28, vento de 210 graus com 12 nós. Livre pouso, então, visual já na pista 28, 3178, obrigado. Ajuste 10 no 3, padrão. Meio 3, padrão, tá chovendo aí na pista não, né? Não, não. Deu. Torre Salvador, T3662, ponto 028, tá pronto. Lima tem a 28, tá 3662. Lima tem pista 28, 3662. Tá 3178 no solo, 50, livre primeira esquerda, vai ligar aí na Delta? Ativo. Então, livre na Delta, após prosseguir o táxi via Alfa Juliette 07 ao portão. Delta Alfa Juliette do 7, não se escuta, tá? 3178. MM62 está autorizado a decolar 28210 graus com 3 nós. Autorizado a decolar 28362. Correio Dan 3305, centro da Lima, autorização de trânsito 330, recife. T0537 para Recife. Então, temos aqui o 330, mas se tiver o 370, copiamos. Tá pronto, cópia? Afirma, certo. Autorizado, Salvador Recife, 370, aerovia Up, 258, decolada 28, com curva à direita, subida Aron, transição Melim, código 5442, frequência do controle 1 no 9 decimal 8. Autorizado Recife no nível 270, Aperuísque 58, decolando a 28, com a primeira curva à direita, Aron, Melim, é a saída, 4542, controle 198, TAM 3305. 3305, aguarde um minuto. TAM 3662, decolado agora os 53, controle 1 no 9 decimal 8, bom voo. 498, boa. 3305, que é o código 5442 e o nível 370. 5442, sente. Nível 370, contexto. 370. Sente, 06, portão, chame pronto para o pushback, sei lá. Portarão. De Salvador, boa, outra 3662 Aron Zipa 3662, contato na decolagem, boa 370, saída Aron. Saída Aron, possibilidade de voar direto Zipa? Mantém a saída, tá, 3662. Pronto, mantém. Salvador, boa noite, trip 5515, Natari. Boa noite, trip 5515, desce ao nível 040, chegada em Bítica, ajuste em Salvador no 013. Da presente posição, eu vou em Anto. Sou trip 5515, boa noite. Boa noite, 5515, copio o motor. Afirmo, copio, copio, poderia confirmar a atualização, por gentileza? A pista é a 28, o procedimento é o LS Zulu. A chegada aí, pitch, desça ao 040 e voando. Pitch 040 vai voando, o trip 5515. Estabilizou no localizador ou no 076? Vou no 076, complete aproximação, torre 18, decimal 3. 13, 18, 3, vamos no 076. Salvador, good evening, Condor 077. Good evening, Condor 077, Salvador, thanks for the flight level 310. Salvador, good evening, Condor 077. Condor 077, flight level 310, Salvador, from Frankfurt. And what kind of departure we can expect? Expect experience, okay, flight level 310. Yeah, the flight level 310, and the departure by Aron? 545, confere. Botejamento correto, 3662. Boa. Flight level 310. Presente. Repeat da presente, 5595. Que te esquece o Condor 077? Yeah, Condor 077. Cleared by Aaron Zipper, flight level 310. 5595. Desce até 2010, ajuste no 013, padrão. Até 2013, 5595. Cadê o stop? 1076 da Gol, tráfego avistado, pouso autorizado, vista 28, vento de 220 graus com 15 nós. Entre livre pouso, Gol 1076. Condor 077, 84. Condor 077, 84. Pistol Alpha Condor 077. Salvador, Frankfurt, level 310. Take off runway 28. After the cost, right turn. Runway Alpha 010. Around the path with the path transition. Squawk 5440. And control Salvador 119.8. Condor 077, copy, clear to Frankfurt, flight level 310, after departure, right turn, and squawking 5440, and airborne frequency in 119.8, please repeat the rest. Puka departure, correct, around departure, depart transition. Departure copy, around departure, depart transition, Condor 077. Correct, gate 1111, report ready to start up and push. Please take in report start up push on what, 811, what is that? Report ready to start up and push, Condor 077. Quick, Condor 077. No 8 small, meia gol no 8 9.